Então seja bem-vindo, Tradição com Nutrição, na Boa Nova, sempre às quartas e aos sábados, dose dupla, também para acompanhar depois e se quiser ouvir mais algum dos programas em podcast, na nossa página radioboanova.com, vai o logotipo do Tradição com Nutrição, está lá então a nutricionista Rita Moraes e é só ouvir algumas das rubricas que ao longo destes últimos tempos temos gravado. Às quartas e sábados fazemos aqui companhia, para uma alimentação mais saudável. Falámos de alguns assuntos este mês interessantes. Vamos então falar das boas razões ou aquilo que você pode fazer para ter um bom pequeno almoço. Rita, obrigado por estar aqui mais uma vez. É de manhã que se começa o dia, não é? E é aí que já os nossos avózinhos e familiares mais antigos comiam uma boa alimentação logo de manhã. Isso não fugiu. Não se criou hábito, não é muito hábito hoje, mas de facto o pequeno almoço é muito importante para o dia que está aí a começar. Olá a todos, obrigada mais uma vez. É muito importante mesmo. E sim, era a primeira refeição que eles faziam. Geralmente era uma boa e densa refeição, porque depois também iam para os campos trabalhar. E porque eu sei que muitos saem de casa sem comer, eu espero hoje abrir aqui o apetite. É porque, também já falámos aqui, não é? A pessoa está durante a noite muito tempo sem comer e depois de manhã de vez, enfim, ter algum equilíbrio na primeira refeição acaba por não ter e depois andar quase até ao meio-dia sem comer nada. E para quem se deita, por exemplo, às 11 da noite e andar até ao meio-dia não tem nada de bom, não é? Não é muito pode tempo. Ser. E sabe que, o que é que vocês pode não imaginam a cara que a Rita Moraes fez nesta altura quando ela disse que não pode ser. Não pode ser. Disse com um lamento que de facto se ouvissem como eu vi, ou se vocês vissem como eu vi, de facto, certeza que deixavam de ter esse tempo todo. Sou muito expressiva. Sabe o que é que eu me estava a lembrar também? Porque há muitas pessoas que fazem o almoço, não é? Portanto, imagina o dia, acordam super atrapalhadas, não é? Cheias de pressa, uma correria, não comem, não têm fome. Primeira refeição, almoço, depois é tudo uma correria também, porque o almoço foi muito denso, claro, estavam esganados de fome, não comem nada, próxima refeição, jantar. À partida depois têm que trabalhar, têm que adiantar coisas, têm sempre que fazer coisas em casa, ainda fazem uma ceia, se calhar uma ceia errada, muito calórica, com snacks muito doces ou muito salgados e depois de manhã também não acordam com fome, não é? Precisamente. Isto pode ser um ciclo vicioso. E então, claro, eu quis trazer 5 exemplos de pequenos almoços, muito saudáveis, muito nutritivos, e para esta questão basta um pouco de imaginação para que todos os nossos 7 dias da semana contenham pequenos almoços variados, diferentes, saborosos, muito saudáveis e equilibrados. Porque é a pergunta que eu costumo fazer até aos mais novos. Já viram algum carro funcionar sem combustível? Não. Então como é que nós queremos que o nosso cérebro funcione sem combustível? Pode funcionar a 20%, pode funcionar a 40%, mas nós queremos a funcionar a 100%. 100%. Portanto, toca apostar nisto que vai valer a pena. Eu vou-vos partilhar, por exemplo, o meu pequeno almoço. Portanto, o meu pequeno almoço já nem entra na contagem dos 5 pequenos almoços. O meu pequeno almoço hoje foi uma caneca de leite magro com café. Eu utilizo mesmo um cafezinho que gosto, dá um sabor agradável, não coloco muito. Uma fatia de pão de alfarroba, que dá um sabor muito especial, com creme vegetal e um kiwi. Comecei bem o dia. E o seu, Sr. Albino? Não, foi um bocado diferente. Foi aquilo que é hábito também, que gosto muito de pequeno almoço com leite. Sim. Leite meio gordo. Sim. E pão de cereais com queijo, que gosto muito. Também e portanto, faço sabe-me bem de manhã. Não, tenho um hábito que não é logo, que as pessoas geralmente levantam-se, fazem a sua higiene normal e a sua lida normal, e alguns nessa altura comem, eu não. Só estou algum tempo a fazer o que tenho que fazer e depois já gosto de me sentar e então comer. E normalmente é assim que faço. Não saio de casa sempre que era almoço. Não tenho esse hábito. Não tenho já esse é hábito excelente. E nunca tive esse hábito, porque como eu disse, gosto muito de beber o leite de manhã, gosto muito de leite, e o pão com cereais, com queijinho, sabe mesmo aí. Ótimo, começa bem o dia, muito bem. Então a primeira sugestão... Eu vou aprendendo alguma coisa também, claro. Não é? Aqui também vou ouvindo, portanto eu também depois vou corrigindo. E tem que ser assim. Claro, não custa nada, e há pequenas coisas que valem sempre a pena. Uma sugestão que eu trago é leite magro com cevada, uma simples cevada que se encontra em qualquer superfície é válida. Um pão de cereais com uma fatia de fiambre de peru, por exemplo. Mas aqui pode-se variar. Isto são só sugestões. E uma peça de fruta, por exemplo, uma tangerina. Ok, isto seria uma sugestão. Outra sugestão, e todas elas, quando eu incluo leite ou iogurte, são magros. Porque tirando crianças com idades inferiores a 8 anos, então aí já será um leite meio gordo, a partir dos 8 anos eu costumo recomendar leite magro. Então a segunda sugestão é leite magro com flocos de aveia, que podemos fazer cozidos, aromatizados com casca de limão e o pau de canela, fica muito agradável. Não adicionar açúcar e podemos terminar com uma peça de fruta, por exemplo um kiwi. Esta seria uma segunda sugestão. A terceira sugestão passa por um iogurte líquido, também magro, portanto sem adição de açúcar e com baixo teor de gordura, ou até mesmo aqueles que dizem 0% de gordura, com uma peça de fruta, de preferência com casca, portanto, por exemplo, uma pera ou uma maçã, bem lavadinha, corta, mantém a casca, fica super interessante. Coloca um pequeno punhado de nozes neste iogurte e um bocadinho de flocos de aveia. Tem aqui uma taça bem rica, em vez de ser com os cereais de pequeno almoço, com muito açúcar, muita gordura, faz aqui uma tacinha interessante com o tal iogurte, com a fruta, com as nozes e com os flocos de aveia. Fica também saboroso e é uma opção super válida e nutritiva. Outra sugestão passa por um iogurte sólido, com uma peça de fruta, por exemplo uma banana, um pão de centeio com uma fatia de queijo fresco e um café tipo cevada. Apercebo-me que ainda há muitas pessoas que incluem aquele café que a minha avó ainda hoje faz, portanto o café tipo cevada, mas sem açúcar, está bem? Açúcar não vale. As notas e daquilo que enfim, é bom reter é evitar os gordos, quer o leite gordo, quer o iogurte, enfim, e também os açúcares. Sim, sem açúcar e leite. E a fruta, que pode fazer parte, enfim, do início de, um pequeno, de uma refeição, e neste caso de um pequeno almoço. Sem dúvida, incluir sempre a fruta. Olha a última opção que eu tenho do pequeno almoço, por exemplo, um batido. Nesta altura ainda está um bocadinho frio, pode mais não saber para o tão verão, bem. É mais. Mas, exatamente, mais para o calor. Mas também é uma opção, por exemplo, para aquelas pessoas mais apressadas, é só colocar naquela misturadora e já está. Por exemplo, utilizar uma banana, um punhadinho de avelãs, um bocadinho de leite magro para ajudar a diluir, tritura-se tudo, uma fatia de broa de milho com um bocadinho de manteiga e acompanha-se com o batido. Muitas sugestões para se começar bem o dia. É isso mesmo. E já viu, é só um bocadinho, é só preciso um bocadinho de imaginação e mudar as alternativas que se coloca no pão, que se coloca no leite, no iogurte, para termos pequenos almoços todos diferentes. Rita, acho que o essencial é a pessoa ter esses 5 minutos para esse pequeno almoço, não é? Que é o que às vezes muitas pessoas não têm, é tudo muito à pressa, tem que se preparar, tem que se adiantar. Mas esses 5 minutos são importantíssimos para, de facto, o dia e para o bem-estar de qualquer pessoa. Sim, olha, eu também, eu não prescindo de um pequeno almoço, eu adoro tomar um pequeno almoço, é aquela refeição que me dá mais prazer estar ali, é mesmo sentada, portanto, eu sentadinha, tomo um pequeno almoço sentada. Não é mastigar pelo corredor. Não tenho muito tempo, de manhã muitas vezes é tudo a correr. Então o que é que eu faço? Eu coloco sempre a mesa na noite anterior. Gosto de colocar a mesa de pequeno almoço, tudo o que eu puder pôr na mesa eu já deixo tudo orientado para na manhã seguinte eu já não perder tempo, nem andar assim meia sonolenta à procura das coisas. Um pequeno almoço, então, tem uma importância muito grande para o dia-a-dia, e de facto a partir daí, e depois não caia outra vez no erro de fazer só essa refeição, não é? Exatamente. O tal espaçamento entre refeições, esqueça aquelas 5 horas, 6, não é? Tem que leve ser sempre uma opção de casa para o seu meio da manhã e meio da tarde. Precisamente. E não isso se esqueça também da água. Precisamente. Que é isso que nós também já falámos no último programa, a importância da água, não é? E pessoas que têm que não bebem, que deviam beber mais, e depois com este tipo de alimentação e com entre uma e outra alimentação, refeição, uma e outra refeição, ter alguma coisa, uma peça de fruta, alguma coisa, então ainda fica mais composto o dia. É verdade. E começar logo o dia assim, começa logo a 100%, não há, vai, até lhe vai correr logo melhor o seu dia, vai ser cheio de coisas positivas e agradáveis e não, vai ver que vale a pena este pequeno investimento. A nutricionista Rita Moraes deu-lhe aqui 5 exemplos de muitos que certamente há, de 5 pequenos almoços para começar bem o dia. Aliás, é isso que nós fazemos nesta rubrica, às quartas e aos sábados, dá-lhe algumas ideias e sugestões para uma alimentação saudável e também diversas maneiras de você poder fazer quer a sua refeição, quer o seu pequeno almoço de maneira diferente. Rita. Estamos falados? Estamos, mas não pode perder a próxima rúbrica, vai ser muito engraçado. Pronto. Eu vou fazer uma surpresa à senhora Albino. Pronto, eu não sei, eu já fui surpreendido num ou noutro programa aqui e vou esperar, a ver se consigo estar bem para depois, enfim, fazer a minha parte nessa rúbrica. E pronto, estamos completos, tradição com nutrição, não perca o próximo programa, alguma surpresa, eu vou estar atento. Obrigado, Rita Moraes. Eu acho que vai gostar. Obrigada, até à próxima.